Rafael Leal, a nova voz do Arrocha. Quando eu te conheci, eu não sabia ao certo que ia me apaixonar. Fui me envolvendo com seus encantos, já não consigo explicar. Ser seu namorado, noivo e marido foi a melhor decisão. Olhe nos meus olhos, quero fazer um pedido, preste muita atenção no que eu vou falar. Quero casar de novo, te fazer feliz por toda a minha vida. Nossa linda história virou melodia nas mãos do compositor. Quero casar de novo, viver a minha vida inteira ao seu lado, por toda a minha vida ser seu namorado e você o meu amor. Quero casar de novo. Foi a melhor decisão. Olhe nos meus olhos, quero fazer um pedido, preste muita atenção no que